Fortina. Obrigado, vovô. Que é, vozinho? Bença, vozinho. Que é, tá caindo? Já chegou? Já chegou? Meus amigos, vou tocar uma música que eu fiz em homenagem a um velhinho, há muitos anos, era bem garoto. Este homem era um amolador de facas, de tesouras, e ele não usava essa lâmina na roda, esse ruído desagradável. Ele usava uma gaitinha de boca e eu tocava até muito bem, sem ser do da gaita. E eu gostava muito daquele som. Assim, quando eu via o som dele a 100, 150 metros de distância, eu corria junto dele. E ele então tinha dias que estava muito satisfeito, muito alegre. E eu dizia: seu Vicente, toca uma coisinha. Ele tocava uma coisinha bonitinha e tal. Quando eu estava triste, como todos nós às vezes estamos tristes, ele não me dava bola, né? Então, uma noite, eu, lembrando do velho Vicente, fiz uma música em homenagem a ele, e, O Amolador.